controle Salvador, Cascavel 72, ciente da Foxtrot. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, reporta curta final em Imar. Reporta na curta final em Imar, Hotel Romeu Golf. Romeo Golf já na final da Engimar. Tá, meu Golf, ciente, eu posso controlar. Só o vento Salvador, calma. Paulo Salvador, passarinho 2263, informação Foxtrot, autorização Vitória da Conquista. Passarinho 2223, Foxtrot confere, autorizando Salvador da Sierra, Bravo, Quebec, Vito, via rota do plano de voo, nível 180. Decola do sistema 0, curva direita, sai da Arbor, eleva o piló após DCT Conquista. Transponder 5106, controle Salvador em 1119.35. 180, Vitória da Conquista, autorizado, rota conforme o plano de voo, decolador no 0, direita, Arbor, eleva ao Plora, após direto Vitória da Conquista, 5106, 119.35, controle Salvador, passaria do 2223. Passaria 2223, com o atendimento correto, remoto no 4, chame pronto. Trabalhamos. Papá Romeu, Hotel Juliet Sierra, pode ser prossiga? Bom dia, para o 44, qual foi o horário do plano, Papá Romeu, Hotel Juliet Sierra, para Manati? Gente, mas aguarde entrar em contato junto à sala S, não possui muito plano. bom dia, vou no 759 para a autorização para o centro da Fox Trot. Vou no 759, aguarde, cópia. Aguarde. Queria para a sua saída primeiro. Aguarde a cópia, vou no 759. Salvador, bom dia. Eu 2783 na 4 Romeu. O senhor já teria a nossa saída provável para a conquista? Azul 2783, aguarde 4 número 2. Muito bem. Apaga o meu hotel Juliette Serra, confirme radial ideal de saída 283-45 milhas em Salvador. Radial 242, com 25 milhas. Feito, autorizado Salvador para Manati, plataforma 9, papel Mike Mike, 1.000 pés, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé, acione 0145 no transponder, controle Salvador em 1119 decimal 35. Barro meu hotel Juliette Serra, 06 no POP, chame a torre para acionamento, táxi de decolagem 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 08. 118, 95. 1759, pronto, cobre. Claro. Só 1759, autorizado Salvador para Serra, Bravo, Golf Romeu. Via peso 110, Salvaté, nível de voo 360. Decola da pista na 0, curva direita, saída da Euleta, Motiva. Transfondo 5110, controle em 119, decimal 35. Nível autorizado é o 360, a rota é conforme, 5410, ponto Salvaté, para Guarulhos. Saída da EOLE da Mótica da 10, curva direita, 5110, transponder 1965, controle, jogou no 759. 1759, protejamento correto, chame pronto, posição 04. Afirmativo, está pronto, solicito o posicionamento. Autorizado, gol 1759, chame táxi. Livre, chame táxi. Azul 2783, pronto, cópia. Cópia 2783. Autorizando Salvador para Serra Bravo, Quebec Vito. Nível 200, decola pista na 0, curva direita, sai da Arbó, após Arbó, elefo, elefo piló, após DCP conquista. Transponta 5111, controle 119, decimal 35. 3 está autorizado, a vitória da conquista, nível 200, decola na 0, curva direita, sai da Arbó, após Arbó, elefo. Pode receber conquista 5111, transponder 119.35, o controle 273. Só confirme o nível de voo autorizado? 00. Azul 273, cotejamento correto, posição no pátio 3, chame pronto. Vai quando pronto, 273. Patango, Lima, Zulu, Golfo, Foxtrot, confere. Autorizado Salvador para Serra, Serra, Delta, Mike. E rota dupla de voo, nível 040. Decola da pistola 7, curva direita, saída Arbó, após DCC. 5103 no transponder. Controle em 119, decimal 35. Afirmo. Autorizado coral, curva à direita, o Papatango Lima Zulu Golf, acione 5103 para fora. Lima Zulu Golf, conflito aberto. Para minha táxi, decolagem em torre agora em 118 decimal 95, ajuste de altímetro 908. Papatango Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, reporta no táxi, livre assinar. Solo Salvador, voo 1649, informação Fox. Voo 1649, Fox, só te confere, aguarde cópia. Guarda. Salvador, Cascavel 72. Cascavel 72, bom dia, Juiz no 08, reporte no externo. 2018, reportaremos. Este bem aqui, acionamento, passaria do 2283. Passaria do 223, remota 14 autorizado, chame táxi. Passou externo, pessoal. Baixado e travado, Cascavel 72. Cascavel 72, tráfego avistado, vento calmo, pouso autorizado. Pista na zero, 1018 no ajuste. 1018, Cascavel 72. Sim, mas o Lugol, vento autorizado, chame na Papá. Salvador, bom dia, 14234, centro da Fox Trot, nível 350 Recife, São Paulo. Muito bom dia, Azul. Um minuto para a cópia em Recife. Ou no 6492 para a cópia. Copia. Autorizado por seguro, nível de voo 360 via Persona 44. A subida será da El, Leda, após direto Porto Seguro, com a primeira curva à direita, após a decolagem em pista 10, código 5120. E o controle em 120, corrigindo 11935. Autorizado 360 para Porto Seguro, Apuzulou 44, na Sael, Leda, após direto Porto Seguro, decola da 10 com curva à direita. Responder 5120, controle 1935, gol 1649. Correto, chame para posicionamento no 649. Câmara. Azul 4234, pronto para cópia. Pronto, pronto. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Pesolono 7. Subida Pucajão-Maracaju, curva esquerda após a decolagem, pista 10. Código 5116 e o controle em 120, corrigindo 1935. Azul 4234, chama para posicionamento. Manda call position, obrigado. Confirmando, está pronto, não, papá? Está autorizado, ele aí manteve estava 7 ali, mas o lugar. Escavel 72. No solo aos 3-0, libera a direita na Eco, táxi Alfa e chame na Delta para cruzar a pista na 0. Fala, liberar a direita, Chavarense, cruzamento, Cachavel. Hotel Juliette Serra, número 2, decolagem, mantém o ponto de espera da OSCA. Bruno, 759, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável, 2 nós, 1018. Iniciando no 759. Cascavel 72 na Delta para cruzamento. Autorizado, Cascavel, cruzar 1-0, táxi até o pátio militar via hotel. Ao estacionar, frequência livre. Bom dia. Bom dia, Cascavel 72. Bono 759, decolado aos 32, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Zulu Golf, autorizado decolagem, pista 97, vento variável 2 nós, 1018. Gentileza, autonomia? 7 horas. 7 horas, tá bom, obrigada. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame 2895. O ajuste 1018, tem um ótimo voo, passarei do 2223. Pátio Índia, ponto de espera do 10, chamaremos Torre 1895. Uma boa semana para a senhora também. Falou, gol no 649, pushback e acionamento no 06. Tráfego Salvador, Cascavel 72. Cascavel 72, só um minuto para cópia. 72. Bruno 649, aguarde para posicionamento. Guarda. 935, lado lateral, número 2. Para. Cabral 72, um minuto para a copa Pirassununga. 72. Calibre 97, vento variável, 2 nós, São Gilete de Serra, 1018. Quatro nove, puxa a sana, chama para o táxi. Chamar para o táxi, no 649. Cabral 72, agora sim, pronto para a cópia. Copia o Cabral 72. Autorizado Pirassununga, Serra Bravianque, Serra, nível de voo no 80, conforme rota do plano de voo. Golf 677, Yankee Lima Hotel e após segue conforme. Subida Coral, primeira curva à direita, posição de decolagem pista 10, código 5104 e o controle em 119, decimal 35. Afirmativo, Pirassununga 80, a rota Golf 677, Lima Hotel após segue conforme. A nossa saída será Coral com curva à direita da pista 10, 5104, nosso código transponde, 1935, controle. Cascavel 72, o planejamento está correto, chamo para o acionamento. Chamarelo. 2223 autorizado. Alinhar e decolar pista 10, vento 040 graus, 2 nós. Vem e decola passarela. 783 azul. Azul 2783, autorizado por estacionamento, parte 3, chama para o táxi. Valeu, obrigado. Voo 1092, agora ação externo. Ciente 1092-1018, continue aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Passarei 2223, decolado 237, controle 1935, bom voo. 1935, boa segunda. Bem 49 para táxi com 107 a bordo, alternando com fim. Autonomia 3 horas. 10, 1092. Pátio Índia, 1895-1018. 1649, obrigado. Para o estacionamento azul 4234, posição 1. Embaixo 4234. Aguarda. Salvador Azul 2783, tá pronto para o ataque? POP 63. Tomia 4 horas de voo, alternando. Tá alternando? Voo 1755, ciente, número 2, tráfego precede companhia curtíssima. Ajuste no 098, aguarde autorização de pouso. Certo, aguardar. Tive a patinha de ponto de espera, chame 2895, ajuste 1018, azul 2723. E a Índia, confirme a quantidade? Ponte Vera está pela Índia, 2783, 285, a torre, 2783. O 092 no solo, aos 40, libere na Fox, chame 211. 211, libera na Fox, o 092. Impressionar, chame para o táxi, Cascavel. Funcionamento, 172. Fala o gol 0921 na foto. 092, táxi e Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette. Gol 0921. 1649, bom dia, Torre Salvador. Bom dia, 1649. Tráfego da companhia. Curta final, após autorizado, ele é manter, pistão na zero. Após o companhia, a linha mantém na 1 a 0, no 649. Gol 1755 no solo 42, Fox 21, décima 1. Fox 21, boa. Azul 4234, puxa a sona, chama para o táxi. Autorizado, puxa a sona, né? Azul 4234. Gol no 092, Juliette, portão 5. Então 5, gol no 0, nós dois. Salo, 755, gol na Fox, bom dia. 2755, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 12. Alfa Juliette 12, 755. Só corrigindo, remota 12. 12. Ponte Vera, pronto. Azul 2783, autorizado LMAT, pistão 0. Nada, aliás, mantém, 1-0-783. Uno 649 decolado aos 43, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, no 649. Corrijo, azul 273, decolagem autorizada, pistola 0, vento 0, 20 graus, 049. Só decolagem, 2783. Azul 2783, decolado aos 47, controle em 0935, bom voo. 35, 2783. Para o táxi azul 4234, 122, 3 horas, Maceió. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 018. Autorizado táxi à direita, posso pegar no 0, 118, 95, azul 4, 2, 3, 4. Solo Salvador, Cascavel 72, está acionado com teu bid 99, 6 horas de autonomia, Guarulhos. Só confirmando 99 o teu bid? Afirmativo, isso mesmo. Sway Hotel, chame na táxi Sway Hotel para o cruzamento. Chamaremos o solo para cruzamento na Delta, Cascavel. Cascavel 72, quando na hotel, chame torre 118.95 para o cruzamento. Relativo, torre 185 para o cruzamento. Salvador, bom dia, azul 4234, ponto de espera da 1-0. Bom dia, azul 4234, autorizado linha e decola pistola 0, vento variável 4 nós. A linha e decola pistola 0, azul 4234. confia. Pra copiar a nossa situação, 08. Seria o Vitor Golf Echo? Já, Vitor Golf Echo. Sim, um minuto pra cópia. Salvador, Cascavel 72 para o cruzamento. Cascavel 72, ajuste no 0 no 8, autorizado direita via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 0. Ou via pista, Cascavel 72. Quatro, dois, três, quatro, decolar 250, 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Ok, obrigado. Tem só um minutinho pra cópia. Afirma. Matango Vitor Golf Eco, me escuta? Autorizado IRC 085, conforme rota do plano, inicialmente sai do corredor Axéia, excetando meu pés até a liberação do controle, código transponder 5056 e o controle em 120, corrigindo 11935. Cotejamento correto, confirme o pátio de OB? OB 04, pátio 5, Vitor Golf Eco, já está acionado. Vitor Golf Eco, para o táxi, chame agora a torre 1895, tem um ótimo voo, ajuste no 08, Vitor Golf Eco. Para o 08, 1895, Vitor Golf Eco, já está. Golf Eco, chame táxi. Está acionado já, passa a bola e põe o táxi. Ok, chame na papá. manter via pista. Reporte pronto, decolagem. Reportará a viagem manter a 1-7, Vitor Golfier, reportará para decolagem. O Cascavel 72, decolado aos 55, aciona 5104. Acionar 5104, Cascavel 72. Transfere controle 1935, bom voo. 35, Cascavel, bom voo. Lógica, decolagem autorizada, 97, vento 050 graus, 049. Golf Eco decolado aos 5-9, curva à direita, corredor Xiao no 1000 pés, controle 1935, bom voo. 35 controle, grato. Ok, corredor Xiao, 1000 pés, Vitor Golf Eco. Boa. Salvador, bom dia, Azul 4981, passando o Stern. Azul 4981, ajuste 1018, pouso autorizado, pistola 0, vento 0620 com 4 nós, caso receba o tráfego à direita. Papa Alfa 34 decolou da pista auxiliar e está mantendo o nome e o pés no litoral. 4981. 7 livre, pouso, 7 do tráfego, 4981. Força Aérea 2008, 11 milhas, está baixado, travado. Bom dia, Fábio 2008, ajuste no 019 agora, reposte no externo. 29, portará no certo, com 0208.